Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o mês de junho, as festas juninas, o Brasil se preparando para a festa, né? O povo que gosta de festa é o povo brasileiro, né, pai? Graças a Deus. A discoteca do Cleitão vai receber pela primeira vez Ageu e Rodrigo. A Faculdade da Música apresenta a mestre Adriana. A frase irretocável é da sabedoria popular e muito verdadeira. A oração de hoje é uma oração muito bonita chamada Súplica. A dica: a idade de ser feliz. Quem dá essa dica é o grande poeta gaúcho Mário Quintana. Você acha que existe uma idade para ser feliz? Daqui a pouquinho vem a nossa dica. 50 anos da Jovem Guarda, eu vou trazer os irmãos Denidino, uma gravação de 1966. A sugestão do Beijar, música nova de Vitor e Léo. Eu começo trazendo aí Caju e Castanha, o Ladrão Besta e o Sabido. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que o ladrão sabido só anda bem arrumado, o seu relógio é de ouro, o seu carro é importado, passa no meio da polícia ainda é cumprimentado. Você vê o ladrão besta, vive igual um bacurau, não pode ouvir um alarme, pensa que é o uau-au. Sai com a peste na carreira, que é pra não morrer no pau. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que o ladrão sabido come muito e não enjoa, conhece vários países, não liga pra coisa à toa, e no guarda-roupa dele só entra sem nada boa. Você vê o ladrão besta, só come mesmo é batata, o que tem na casa dele é de cerveja e barata, muriçoca, mosca e rabo, e um cachorro vira lata. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que o ladrão sabido só rouba muito dinheiro, rouba hoje no Brasil, amanhã no estrangeiro, se hospede 5 estrelas e ninguém sabe seu roteiro. Você vê o ladrão besta, dorme até no meio da praça, rouba o relógio de um, vende pra tomar cachaça, que quando a polícia pega, volta pra mesma desgraça. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Se morre o ladrão sabido, o seu enterro é filmado, sai em jornal, em revista, passa 3 dias velado, e o velório se enche de ladrão engravatado. Ladrão besta quando morre, nem tem vela, nem tem cruz, ele afrodesce no mato, seu corpo ninguém conduz, e o corpo dele fede de longe pra os urubus. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que o ladrão sabido rouba carro e avião, secreta filho de rico, leva ele pro Japão. Se o rico quiser seu filho, tem que pagar 1 bilhão. Você vê um ladrão besta, se acorda de manhãzinha, entra no quintal alheio, vai roubar uma galinha, recebe um tiro de 12 pela porta da cozinha. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que o ladrão sabido tem médico e advogado, mora em uma mansão, vive muito sossegado, até pra falar com ele tem de ser autorizado. Você vê um ladrão besta, como não tem condição, dorme até no meio da praça, em favela, em barracão, e quando a polícia chega, derruba as tábuas do chão. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que o ladrão sabido tem a terra de amador, telefone, escritório, TV e computador, tem mais 20 secretárias que lhe dão muito valor. Você vê um ladrão besta, é pior do que otário, rouba de noite e de dia, pra ele não tem horário, cede, rouba um barão, rouba quem ganha um salário. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que o ladrão sabido vai buscar onde tem, ele rouba, mas não mata e toda vez sai bem, e quem mora junto dele é um cidadão de bem. Se você vê um ladrão besta, vive de cabeça tonta, no bairro que ele mora, dificilmente ele apronta, mas quando aparece um roubo, todo mundo lhe aponta. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que o ladrão sabido tem mais de uma empregada, tem aqui passar comida, que sabe

que existe no meu coração. Te chamo Jesus, também nas horas que a minha vida tá legal. Te amo, e esse amor que eu sinto é incondicional. É tua luz que guia os passos meus, Senhor. Eu nunca esqueço de você, meu Deus, meu amor. É tua luz que guia os passos meus, Senhor. Eu nunca esqueço de você, meu Deus, meu amor. É tua luz que guia os passos meus, Senhor. Eu nunca esqueço de você, meu Deus, meu amor. Márcia Ferreira, do Elias Muniz, Meu Deus, Meu Amor. Se você quiser comprar esse CD de músicas gospel da Márcia Ferreira, é só você mandar um e-mail para sistemamundialderadio@gmail.com. Você vai comprar um CD com 7 músicas e 3 salmos, pagando apenas R$10. Junto, quando você receber na sua casa, você vai junto o número de uma conta e você vai até uma loja de loteria, uma agência da Caixa, e efetua o depósito para fazer o pagamento, tá bom? Por isso é que chama Projeto Confiança. Abraçando o Dario Santos, de Piraquara, do Paraná, da Rádio Guarituba. Cleito, o seu programa passa às 11 horas, logo após o meu. Dario, um abração para você, um abraço para os meus amigos de Piraquara, no estado do Paraná. A música brasileira vai aos poucos ficando mais pobre, né? Morreu no último dia 20, no último dia 19, dia 19, morreu em Araraquara, no estado de São Paulo, a Aninha, irmã do Miguel, que formava com ele o Duo Glacial. E o mais interessante é o seguinte: ela morreu terça-feira da semana passada. Ela morreu em complicações da dengue. Vejam vocês a importância do combate a esse mosquitinho danado da dengue, né? E eu vou recordar um grande sucesso do Duo Glacial, Colcha de Retalhos. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Aquela colcha de retalhos que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada, servindo para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu vais te lembrar da colcha e também de mim. Não te lembras os dias amargos que junto de mim fizeste um lindo trabalho. E nesta tua vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueceste agora colcha de retalho. Vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu vais te lembrar da colcha e também de mim. Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece, do Glacial, Miguel e Aninha, Colcha de Retalhos. A Aninha agora tá cantando para Deus, né? Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você que é promotor de eventos de qualquer lugar do Brasil, você programa a festa, a RBM Música cuida da parte musical. Você ligando 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, você pode contratar o show de Adelson Moura, Djalma Lima, Wagner Simão, Eliane Samuel, Rael Braga, Sula Mazurega, Neinando, Rony Mota, Márcia Ferreira, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. 61 99 81 3601. O e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Eu vou atender um pedido da nossa ouvinte Márcia Gomes Neves, de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Cleiton, eu ouço o seu programa à noite pela internet, quando eu chego em casa, tomo banho e vou ouvir o seu programa. Dê um beijo no Edelson Moura, pro Diego Valadares, pro J. Neves, um especial para você. Ô Márcia, eu vou ficar só com o meu, os outros, quando você vier aqui, você dá o beijo, né? Porque beijar esses marmães não vai dar certo. Ela pediu, a Márcia pediu logo duas músicas. Hoje eu tô com a veia boa, vou te atender os dois pedidos, viu, Márcia? Normalmente eu atendo só um, mas eu vou atender. Você pediu e vai ouvir aí. A primeira, J. Neves, Sol da Manhã. De volta esse amor para mim. Diz a ela que estou sofrendo, que saudade, estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. Diz a ela que estou sofrendo, que saudade, estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. Abra a janela e olha a rua, o sol brilhando nas serras, trazendo lembranças suas. Lá bem distante eu vejo o sol se encontrando com o mar, me dando a certeza pra que eu possa te esperar. Sol das manhãs, traz de volta esse amor para mim. Diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. Amanhã, quando eu acordo, abra a janela e olha a rua, o sol brilhando nas serras, trazendo lembranças suas. Lá bem distante eu vejo o sol se encontrando com o mar, me dando a certeza pra que eu possa te esperar. Sol das manhãs, traz de volta esse amor para mim. Diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. Diz a ela que estou sofrendo. De saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. J. Neves, Sol da Manhã, para Rosemar Souza Santos, minha nova amiga do Facebook e do perfil número 2. Rosemar, um grande beijo para você, seja muito bem-vinda, viu? A outra que a Márcia Gomes Neves, lá de Primavera do Leste, no Mato Grosso, pediu, eu vou trazer. O goiano da voz de mel, Leonardo, hoje. Esquecer o que a gente fez foi lindo. Hoje, uma canção trouxe você. Nela eu pude relembrar lindos momentos, loucuras e prazer. Saber se não voltar, não vou mais resistir. Preciso, imploro por favor. Hoje quero te dizer: te amo, te quero, te quero, te amo. Hoje quero te dizer: te amo, te quero, te amo, te quero, te amo. Eu te preciso, imploro por favor. Hoje quero te dizer: te amo, te quero, te amo. Hoje quero te dizer: te amo, te quero, te amo, te quero, te amo. Leonardo, hoje, para Nalva Silva, de Dom Basílio, na Bahia. Ela diz que curte o nosso programa Petrópica Caliente FM, diz que adora o programa, gosta muito de mim. Que coisa boa, viu, Nalva? A gente saber que tem pessoas que a gente sequer conhece que gostam da gente, né? E tem muita gente que conhece a gente que não gosta da gente, a verdade é essa, né? Um grande beijo para você, viu, Nalva? Muito obrigado, um abraço. aos meus amigos, ao Murilo, aos meus amigos da Tropicaliente FM de Dom Basílio, bem ali na minha Bahia querida. A sugestão do Beijar, música nova de Vitor e Léo, Tempo de Amor. Divulgador do Brasil, Flávio Beijar aponta Vitor e Léo, Tempo de Amor. O mais interessante nessa história, que hoje Vitor e Léo é uma dupla famosa e continua fazendo a divulgação com Flávio. Mas quando o Flavinho começou a divulgar o Vitor e Léo, ninguém conhecia. Foi a divulgação do Flávio Beijar, que levou o Vitor e Léo para o sul de Minas, que mostrou o trabalho dele. Se não fosse a divulgação, como é que o povo ia conhecer, né? E aí a dupla estourou. E agora, né, para manter o seu nome, usa mais uma vez o trabalho do Flávio Beijar para divulgá-la na região de Minas Gerais, que o Flávio é especialista. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado por ele, é só ligar 61-9981-3601. No próximo bloco, Deni Dino, Michel Teló e Wagner Simão. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. No próximo dia 6 de junho acontece na minha terra, lá em Coromandel, um evento muito importante. 100 anos de Abel Ferreira, um espetáculo chamado Viva Abel, homenageando um dos maiores músicos de todos os tempos do clarinete, no mundo inteiro, viu? Abel Ferreira é reconhecido, grande clarinetista, grande saxofonista, né? Realmente ele era um músico diferenciado, tinha um sopro completamente diferenciado. E a festa acontece em Coromandel. Ele nasceu no dia 15 de fevereiro de 1915, portanto, fevereiro passado ele completaria 100 anos se vivo estivesse. Morreu muito jovem, morreu com a minha idade, morreu com a idade que eu tenho hoje, aos 65 anos de idade. E ele teve uma particularidade que ele fez uma cirurgia no coração. E o médico disse para ele, olha, se você não parar de tocar saxofone, que força muito, né? Você tem 6 meses de vida no máximo. Agora, se você não tocar, você pode viver 10 anos. Ele disse, não, eu prefiro viver 6 anos, 6 meses, mas com o meu saxofone e a minha clarineta. E pouco tempo depois, realmente, ele veio a falecer. Então, quero convidar todos vocês, no dia 6 de junho, em Coromandel, com a presença do maestro Leonardo Bruno e da cantora Vânia Ferreira, filhos do Abel, né? A presença do Ferdinando Moura, um seresteiro de Coromandel, e outros artistas que vão estar lá também. Vai ser na Casa da Cultura, às 19 horas. Se Deus quiser, eu estarei lá. Relembrando 50 anos da Jovem Guarda, Denidino, Eu Só Quero Ver. Eu só quero ver você sorrir. Não vejo a hora de perdão pedir. Você chorou, você sofreu, e o culpado sei que fui eu. Sei que sou culpado, quero seu perdão por ter magoado o seu coração. Você chorou, você sofreu, e o culpado sei que fui eu. Sei que sou culpado, quero seu perdão por ter magoado o seu coração. Você chorou, você sofreu, e o culpado sei que fui eu. Eu voei nas asas do passado e você foi comigo para lembrar. 50 anos da Jovem Guarda, Denidino, uma gravação de 1966, Eu Só Quero Ver, para o Guilherme Alckmin, lá de Montes Claros, nas Minas Gerais. Ele é filho da Dona Lu e do seu William, que nos hospedaram lá em São Francisco, uma família sensacional. Guilherme, seja muito bem-vindo, ele agora faz parte do nosso Facebook. E também um abração para a Dona Du e para o seu William, lá, eu não sei se eles estão ainda lá em São Francisco ou se estão em Montes Claros, mas de qualquer maneira eles vão ficar sabendo, né? Um abraço para vocês, muito obrigado pelo carinho da acolhida aí. Um abração para o Zé dos Passos e Dona Conceição, tão felizes pelo sucesso da grande festa que fizeram, né, no último dia 15 e 16 lá em São Francisco, nas Minas Gerais. Música nova de Michel Teló, Coração Cansou. Mais te procurar,

a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver apaixonadamente, desfrutando tudo com toda a intensidade, sem medo nem culpa de sentir prazer. Fase dourada em que a gente pode criar e recriar a vida, a nossa própria imagem e semelhança, e vestir-se de todas as cores e experimentar todos os sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio é mais um convite à luta que a gente enfrenta com toda a disposição de tentar algo novo, de novo e de novo e quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugaz na vida da gente chama-se presente, também conhecida como agora ou já, e tem a duração do instante que passa. Portanto, a idade de ser feliz é agora. Não deixa passar não, porque o passado nós não temos, já foi embora. O futuro nós não sabemos se nós vamos ter, a gente não sabe qual é o plano de Deus pra gente, nós só temos o agora. Então viva intensamente, com muito amor, com muita solidariedade no seu coração. Não se esqueça nunca disso, a idade de ser feliz é agora. Os meus afilhados Eliane e Samuel, o melô do marido, amor, já tô indo. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, amor, já tô indo pro Vitor Júnior. O Vitor, ele mora em Tefé, no Amazonas, e ele curte o nosso programa pela Alternativa FM. Ele diz que não perde o programa, que é muito fã do programa. Vitor, um abraço para você, muito obrigado aos nossos amigos da Alternativa FM e a todos os ouvintes de Tefé, lá no estado do Amazonas, lá em Riba, lá em cima, né? Rapaz, esse Brasil é grande demais da conta. O meu filho tá passando uns dias na Alemanha. Todo dia ele está num país diferente, mas é tudo pertinho, né? É tudo um tirinho de espingarda. Vai fazer isso aqui no Brasil para ver. O avô do João, Cleiton Aguiar, eu vou voltar pro interior. eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Faz muito tempo que vim pra cidade grande, saí deixando tantos sonhos para trás. E hoje, depois de tantos anos, desses caminhos, desenganos, volto pra Minas Gerais. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Na cidade consegui o que queria, estudei até me formei doutor. Mas não existe nenhum livro neste mundo que ensine a ser feliz sem sentir dor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Estou voltando pelos mesmos caminhos, rememorando as histórias que contei, curando as mágoas, cicatrizes mal fechadas. Eu vou atrás daqueles sonhos que deixei. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Cleiton Aguiar cantou dele, Eu Vou Voltar pro Interior. Pro meu amigo Bezerrão, lá em Riacho da Cruz, no Rio Grande do Norte. Ele curte o nosso programa pela rádio lá de Porto Alegre, né? E ele outro dia me ligou, conversando comigo. De vez em quando o Bezerrão me telefona, né? Ele pediu para mandar uma música pro seu filho Francisco Eliano, pro sobrinho Creone, pro Cício Petronilho, pro Boinha, especialmente para a dona Celimália, que é que tolera ele, né? A dona da pensão. A mulher que manda, o Bezerrão só sacode a cabeça, né? É que nem nessa música que eu toquei agora do Eliano e Samuel, a dona Celimália fala assim: Bezerrão! Ele fala assim: amor, já tô indo! Já é o melô do marido, né? Bezerrão, um abração pra você. Ele tá na hora dessa, tá lá no calçadão, aquele barrigão, deitado na rede, né? Esperando o mundo acabar em barranco pra ele morrer encostado, né? Ô Bezerrão, um abração pra você, um abraço pra todos os nossos ouvintes da rádio aí de Porto Alegre. Zé Mulato e Cassiano, lançamento nacional, A Represa. Olhar pra esse varjão que um dia foi meu sertão me causa tanta tristeza. Por ganância e ambição, ideia de um figurão foi feita grande reprisa. Onde corria o mateiro, tinha angico, cravoeiro, sucupira, jacaré. No mesmo cerrado agora, o povo que vem de fora já pesca tucunaré. É de causar muita mágoa está debaixo das águas minha velha moradia. todo ano, mês de maio, meu pai com gosto e trabalho dava um pouso de folia. Desde quando era menino que a folia do divino fazia esse roteiro. Eu esperava a folia pra ouvir o mestre guia na saudação do cruzeiro. Eu morava na Baixada de Guariroba, formada 10 alqueires de cultura. Bem na beira do caminho, era humilde o meu ranchinho, mas nadava na fartura. Eu colhia neste chão milho, arroz e feijão e cana pra rapadura. Um mandiocal bem formado e no chiqueiro algum capado me garantia gordura. Veio o homem da represa e disse por gentileza: assine esse documento. Está desapropriado, mas fique bem sossegado, que terá seu pagamento. E por uma ninharia, sem pensar no que eu sentia, lá se foi o elemento. Deram pra calar minha boca uma quantia tão pouca que nem vale o sentimento. A água veio subindo e meu ranchinho sumindo, como se a pedir socorro. Minha família chorou e a represa me empurrou aqui pra cima do morro. Eu mostrei em primeira mão a música do novo CD do Zé Mulato Cassiano, não tinha mostrado essa aqui ainda, A Represa. No próximo bloco, eu tenho uma oração lindíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu tenho um convite especial para fazer para todos os meus amigos que estão ouvindo a gente no Brasil inteiro e até no exterior. É porque vai ter uma grande festa lá na minha terra, a maior festa da minha terra, lá em Coromandel, que é a Expo Coró 2015. Coró é o apelido carinhoso de Coromandel, viu? Então a festa começa no dia 15, quarta-feira, com a dupla Tiago e Graciano, e depois Munhoz e Mariano. Na quinta-feira, dia 16, tem Di Paulo e Paulino. Na sexta-feira, dia 17, Wagner e Simão. No sábado, dia 18, Guilherme e Santiago. Expo Coró 2015, sendo que na sexta-feira, dia 17, eu vou apresentar o show do Wagner Simão, que é um presente da Super 95 FM de Coromandel, para a cidade, para a região, e também do Sindicato Rural de Coromandel. O mais interessante dessa festa é que quarta, quinta e sexta você não paga ingresso, é de portões abertos. Só paga ingresso no show do Guilherme Santiago no sábado, né? E como o povo lá é canguinha, é o show que dá menos gente, é o de sábado. É a maior atração, mas é o que dá menos gente, que o povo prefere, ao invés de pagar o ingresso, pagar 30, 40 conto no ingresso, tomar uma meia dúzia de cerveja, né? É assim que o trem funciona lá no Coro. Aniversariando hoje, o Geraldo Borges, o grande guitarrista aqui de Brasília, o Edu Elleris, o Eudes Soares, o Paulo, Leide Rodrigues, Sirlene Ornelas, Júnior Chulapa, o Nando da dupla Ney Nando, o meu amigo Lorival Lopes da Rádio Estúdio Brasil, a Maroá, Gilberto Marques, a minha conterrânea Violeta Sucupira, o meu xará Cleiton César, o meu amigo Celso Ribeiro do Amorim, da Rádio Nacional, trabalhou comigo no tempo que eu estava por lá, ele está lá até hoje, né? A Elis Rejane Cardoso Lopes de Almeida e a Divina Gomes de Paracatu. Para todos vocês, muita paz, muita luz, muita saúde, inclusive para você que está de aniversário hoje, eu não estou sabendo. Eu vou pegar aqui o livro Encontro Manual de Oração, de Inácio Laranhaga, na página 77, a oração se chama Súplica. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, dá-me a simplicidade de uma criança e a consciência de um adulto. Dá-me a prudência de um astronauta e a coragem de um salva-vidas. Dá-me, Senhor, a humildade de um varredor e a paciência de um doente. Dá-me, Senhor, o idealismo de um jovem e a sabedoria de um ancião. Dá-me, Senhor, a disponibilidade do bom samaritano e a gratidão do necessitado. Dá-me, Senhor, tudo que de bom eu vejo em meus irmãos, a quem cumulastes com os teus dons. Faze, Senhor, que eu seja imitador de teus santos, ou melhor, que eu seja como tu queres, perseverante como pescador e esperançoso como cristão, que permaneça no caminho de teu filho e no serviço dos irmãos. Amém. Belíssima essa oração, oração súplica do Manual de Oração de Inácio Laranhaga. Eu vou atender um pedido agora. O meu amigo Haroldo Dairel, lá de Paracatu, ele me mandou uma mensagem, porque hoje está aniversariando a dona Divina Gomes, que é esposa do Gaspar. E o Gaspar, o Haroldo falou assim: ô Cleiton, toda vez que você fala no nome do Gaspar, ele sai fazendo uma barulhada danada na cidade. Ele é barulhento. Gaspar, um abração para você. Dona Divina, eu fiz a oração para a senhora aí, né? Quero reiterar os votos de muita paz, de muita luz e principalmente muita saúde. E o Gaspar pediu, eu vou tocar para a senhora. Praião e Prainha, dois amores e um segredo. Minha vida é um romance, custoso de compreender. Nosso amor é proibido, por isso eu vivo a sofrer. Sofremos dois iguais e nada posso fazer. Mas tenho um coração no peito a te pertencer. Nosso amor é sofrendo por te querer. Seu nome eu não digo não, ninguém não deve saber. Guardarei sempre em segredo, meu amor é só você. Pois saber o que eu sofro é coisa que não convém. Se por ti for descoberto, terás que sofrer também. Praião e Prainha, dois amores e um segredo. Oh, dona Divina, a senhora aperta o Gaspar aí que ele conta que segredo é esse. De Paracatu eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Oh, moda bonita, rapaz. Essa aqui é uma daquelas que eu gostaria de ter feito. Leonel e Goiá Filho, apenas um pecado. Nosso amor, mas não sinto pesar ou remorso. Ninguém teve no mundo o que alcancei. nunca houve um amor igual ao nosso. Recordas como foi belo nosso romance? Tu me amaste e eu te amei. Por isso sofro tanto e me esforço para esquecer o quanto te adorei. Tortura-me a lembrança do passado. Alucina-me a falta dos beijos teus, dos teus carinhos ternos e apaixonados, e os doces momentos que o nosso amor viveu. Pequei, mas não fui o primeiro. Remorsos não terei jamais. Porém, se um dia eu te encontrasse, eu pecaria 100 mil vezes mais. Tortura-me a lembrança do passado. A falta dos beijos teus, dos teus carinhos ternos e apaixonados, e os doces momentos que o nosso amor viveu. Pequei, mas não fui o primeiro. Remorsos não terei jamais. Porém, se um dia eu te encontrasse, eu pecaria 100 mil vezes mais. 100 mil vezes mais. Como diria o meu pai, o saudoso e sábio Tonho Aguiar, esse Goiá era bicharedo, né? Relembrando Goiá, Leonel e Goiá Filho, apenas um pecado. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Se Deus encheu sua vida de obstáculos, é porque ele acredita na sua capacidade de passar por cima de cada um deles. Se Deus encheu sua vida de obstáculos, é porque ele acredita na sua capacidade de passar por cima de cada um deles, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Ageu e Rodrigo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você me ouve no rádio todo dia, há muitos anos, mas não sabe a minha cara, não sabe se eu sou novo, se eu sou branco, preto, cor-de-rosa, alaranjado, bonito, feio. Eu garanto pra você que eu sou um veião simpático, do zoião azul, né, barbinha branca, um veião danado e ajeitado, um gatoso, né? Então, se você quiser conferir, é só você assistir meu programa de televisão, Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, no canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e direto no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, domingo às 10 horas da noite e às 9:30 da manhã, Bruno César apresenta Meu Reino Encantado. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão. Quem me mandou essa dupla, é a primeira vez que eles cantam no programa, foi o meu afilhado Tiago Barbosa, né? E o Tiaguinho manda aqui, então tá, o Ageu mais o Rodrigo estão em casa. Pra não me esquecer.